Boa noite. Futebol Clube do Porto perde e já não temos representantes na Liga dos Campeões. Descoberto ser vivo, praticamente imortal. E Guinata, a cerveja que não vais chegar a ver a luz do dia. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Às quintas, às 5 da manhã, Adriana Florea e Carlos Bonaparte apresentam um espaço singular no Canal 1. Feito a dois, o 5 Quintas é um programa em castelhano, juntando culturas e costumes de Portugal e da Roménia, com temas e músicas que vão fazer deste um programa bem ao seu gosto. 5 Quintas, às quintas-feiras, às 5 da manhã, com Adriana Florea e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Portugal já não tem representantes na Liga dos Campeões. Os clubes de futebol que ainda podiam lutar por um lugar perderam ontem e hoje as possibilidades. Ontem, como já aqui falamos, o Sporting Benfica, que apesar de ter ganho 2-1 ao Paris Saint-Germain, a vitória não foi suficiente para a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ficando o clube de Lisboeta pela Liga Europa. O mesmo aconteceu hoje com o Futebol Clube do Porto, que foi a Espanha perder com o Atlético de Madrid por 2-0. Os golos foram ainda marcados na primeira parte pela equipa do Atlético de Madrid por Raúl García aos 14 minutos e por Diego Costa, aos 43 minutos. A equipa do Futebol Clube do Porto que conseguiu enviar 4 bolas aos postes e ferro da baliza do guarda-redes do Atlético de Madrid e falhou ainda uma grande penalidade por intermédio de Josué, quando o Porto ainda perdia apenas por 1-0. Mas, enfim, mesmo depois de todos estes incidentes, a equipa azul e branca acabou em branco no marcador. Em noite de fecho da Liga dos Campeões, concluídos que estão os 8 grupos, vamos conhecer hoje os resultados dos 8 grupos da última jornada e da classificação de todos os grupos e tanto todos aqueles que vão à Liga Europa, todos aqueles que deixam as competições e todos aqueles que passam à fase seguinte da Liga dos Campeões. Adiantando-lhe desde já que o Sport Lisboa Benfica é uma das cabeças de série para os 16º de final da Liga Europa. Digo-lhe então os seguintes resultados, jogos realizados ontem no grupo A. Manchester United 1, Shakhtar Donetsk 0, Real Sociedade 0, Bayer Leverkusen 1. Grupo B, também realizado ontem. Copenhaga 0, Real Madrid 2 e já hoje Galatasaray 1, Juventus 0. Ontem o jogo não se terminou de se realizar devido ao mau tempo. Basicamente foi por este motivo. Grupo C. Os dois jogos no dia 10. Benfica 2, Paris Saint-Germain 1 e Olympiacos 3, Anderlecht 1, como já aqui havíamos referido ontem. E por fim, no grupo D, Bayern de Munique 2, Manchester City 3, Vitória Pilsen 2, CSKA de Moscovo 1. Nos grupos, na tabela classificativa, as coisas ficaram desta forma. No grupo A, o Manchester United ficou com 14 pontos no primeiro lugar, o Bayer Leverkusen com 10 no segundo lugar e seguem os dois para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Shakhtar Donetsk segue apenas para a Liga Europa com 8 pontos, enquanto que a Real Sociedade, com apenas 1 ponto, fica pelo caminho e não segue em qualquer competição europeia deste género. Grupo B. O Real Madrid fica com 16 pontos, teve apenas um empate, segue para a Liga dos Campeões. O mesmo acontece com o Galatasaray, que tem apenas 7 pontos, mas segue também para a Liga dos Campeões. A Juventus segue para a Liga Europa apenas, enquanto que o Copenhaga com 4 pontos, o Juventus tem 6, o Copenhaga tem 4 pontos, fica então por aqui nas competições europeias. O grupo C, o Paris Saint-Germain, que já estava apuradíssimo, 13 pontos, segue, ficou em primeiro lugar. E o Olympiacos, com 10 pontos, segue também para os oitavos de final da Liga Europa. Da Liga dos Campeões, aliás. O Benfica segue para os 16 avos da Liga Europa, os 16 avos de final, e portanto é o terceiro classificado com também 10 pontos. Aqui o que pesou foi apenas o facto do Olympiacos ter ganho ao Benfica, apenas como quem diz, o Olympiacos ganhou ao Benfica, portanto ficou na frente no confronto direto. O quarto lugar teve apenas um ponto, foi precisamente o Anderlecht, foi um dos clubes que empatou então com a equipa do Paris Saint-Germain. Grupo D, Bayern de Munique com 15 pontos e Manchester City também com 15 pontos, seguem os dois para a oitava final da Liga dos Campeões. O Vitória Pilsen com 13 pontos, aliás 3 pontos, segue para a Liga Europa no terceiro posto. Quem acaba aqui a sua competição, a sua participação nas competições europeias, é nem mais nem menos que a equipa do CSKA de Moscovo, então com apenas 3 pontos. Ora, grupo D, que tem então, aliás, grupo E, e a partir daqui serão apenas jogos que se realizaram no dia de hoje. Vamos ao grupo D, que tem então os seguintes resultados, todos reconhecidos esta noite. Chelsea 1, Steaua București 0, Schalke 04, Schalke 04, 4, aliás, peço desculpa, 2, o facto de que o 4 do número do clube faz-me alguma confusão, peço desculpa, Schalke 04, 2, Futebol Clube de Basileia 0, e agora no grupo F, Marseille 1, Borussia Dortmund 2 e Napoli 2, Arsenal 0. A surpresa da noite. No grupo G, já aqui falamos, Atlético de Madrid 2, Porto 0 e Áustria de Viena 4, Zenit de São Petersburgo 1. A equipa do Zenit de São Petersburgo esteve inclusive a vencer por 1-0, mas depois acabou por perder por 4-1. Champions, grupo H, AC Milan 0, Ajax 0 e Barcelona 6, Celtic de Glasgow 0. Aliás, Celtic de Glasgow 1, peço desculpa. Ora, classificação então do grupo E, vamos começar por aqui, com as seguintes classificações. Em primeiro lugar, o Chelsea com 12 pontos, vai à Liga Europa, à Liga dos Campeões, aliás. E com 10 pontos o Schalke 04, que assim passa também aos oitavos de final desta competição milionária. O Basileia ficou com 8 pontos, vai à Liga Europa, enquanto que o Steaua de Bucureste fica por aqui nas competições europeias, conseguiram apenas 3 pontos. Grupo F, Borussia Dortmund com 12 pontos e Arsenal com 12 pontos vão aos oitavos de final da Liga dos Campeões, e o Napoli com também 12 pontos vai apenas à Liga Europa. No grupo D, o Marseille, neste mesmo grupo, o Marseille, que não conseguiu qualquer ponto, fica por aqui. Teve então 0 pontos. É curioso, estes 3 clubes estão os 3 com 12 pontos, assim que acabaram no final dos 6 jogos. O Napoli, como disse, por confronto direto com os seus rivais, neste caso com os seus adversários, vai apenas para a Liga Europa. Grupo G, Atlético de Madrid com 16 pontos e Zenit de São Petersburgo com 6 vão seguem em frente, vão à fase seguinte da Liga dos Campeões, oitavos de final. Futebol Clube do Porto, isto agora, o Atlético de Madrid com 16 pontos, o Zenit de São Petersburgo com 6, Futebol Clube do Porto com 5 pontos vai à Liga Europa aos 16 avos de final. O quarto, Áustria de Viena, tem 5 pontos também, ficou também com 5 pontos, só que aqui no confronto direto os portistas ganham aos vienenses. E, portanto, a Áustria de Viena fica pelo caminho nas competições europeias. Grupo H, e o último, Barcelona com 13 pontos, 3 deles conquistados na goleada hoje ao Celtic por 6-1, como já aqui referimos, não é? O Barcelona, então, com 13 pontos, em primeiro lugar, e o AC Milan com 9 vão os dois à fase seguinte, ou seja, aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Ajax, em terceiro lugar, com 8 pontos, segue apenas para a Liga Europa. E o Celtic de Glasgow, com tão somente 3 pontos, fica então pelas competições europeias, não vai a mais nenhuma competição. Estes são os resultados de ontem e de hoje, depois de finalizadas as 6 partidas, os 3 jogos de ida e de volta da fase de grupos da Liga dos Campeões. Como já aqui referi, o Sporting do Benfica é cabeça de série e o Porto, então, com destaque para o nosso jogo de hoje, claro, o Porto perdeu nesta noite por 2-0 em Espanha, frente ao Atlético de Madrid. Informar apenas os nossos ouvintes, a propósito deste contexto, que amanhã o Antena de Informação terá o seu horário normal, já que os jogos que se vão disputar não têm interesse, se não mais, para os próprios clubes. Porque, como já aqui referi ontem, Estoril Praia, Passos de Ferreira e Vitória de Guimarães já não têm hipótese de passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. Vão apenas cumprir calendário e, em caso de empate ou vitória, arrecadar alguma quantia monetária resultante desse resultado. Hydra Magni Papilata é o nome do novo ser vivo descoberto por cientistas do sul da Dinamarca. Este ser vivo tem desde já uma particularidade: como pólipo de água doce, tem uma extraordinária resistência à morte, por assim dizer. A Hydra Magni Papilata, assim designado pelos cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca, não sofre da mesma forma que a maior parte das espécies com o efeito do tempo. A sua taxa de mortalidade e a sua probabilidade de morrer é tão baixa que os cientistas consideraram-no como um animal imortal, no sentido de que praticamente não morre. Agora, quanto tempo resiste em vida, este animal, que mede cerca de 10 milímetros, é que é ainda uma incógnita. Os cientistas fizeram um estudo sobre a mortalidade de 46 espécies, entre as quais se inclui esta Hydra Magni Papilata. Havia então este estudo, que engloba estas 46 espécies, esta inclusive, e foi uma surpresa considerar ou descobrir que esta... este pequeno ser vivo tem uma taxa de mortalidade ou uma probabilidade de morrer praticamente nula, independentemente dos anos que passem. Pois muito bem, é como lógico que esta investigação necessita ainda de mais corroborações, até porque só depois da publicação na revista científica Nature é que os olhos dos principais cientistas mundiais se começaram a virar para esta Hydra Magni Papilata. Digamos que volta-se a lançar a questão de até quanto é que o envelhecimento é um problema, ou é uma fatalidade, por assim dizer, e não um problema com resolução. Para já, o que se pode concluir é que esta Hydra Magni Papilata é praticamente imortal, segundo publicado na revista de científica Nature por cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca. O estudo está então disponível nesta revista e também já na internet. E a Associação de Defesa do Consumidor, DECO, pediu à ASAI que retirasse do mercado 3 brinquedos da Imaginarium. Basicamente, são 3 brinquedos que representam, segundo esta entidade, um risco elétrico elevado para as crianças. Tudo porque são 3 máquinas, uma de fazer barras energéticas, outra cupcakes e outra ainda de fazer tostas. Basicamente, e segundo conseguimos apurar, a DECO baseia-se no facto destes brinquedos não serem, para todos os efeitos, brinquedos, ainda que a embalagem comunique ou informe ou diga que não deve ser utilizada na ausência de um adulto. A verdade é que está classificada na categoria de júnior, ou seja, para menores de 12 anos, não sendo, segundo e o pleno entender da DECO, um brinquedo. O pedido da DECO está, por parte da ASAI, em fase de análise. Para finalizar esta entrada de informação, conto-lhe que 2 jovens foram obrigados, por assim dizer, a desistir de um projeto empreendedor em Portugal. Neste caso, era uma cerveja de seu nome Guinata, que os 2 jovens do Conselho de Anadia, Distrito de Coimbra, pretendiam levar adiante. A guinata era uma junção de duas cervejas, uma de trigo e uma ruiva, e que elas iam então ser comercializadas em garrafas pretas. O suficiente para a irlandesa Guinness, outra cerveja, reclamar e, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aliás, a INPI. Segundo foi possível apurar, esta cerveja, esta cadeia de cervejas irlandesa, baseava-se no facto da confusão que, sobretudo a embalagem, poderia causar aos consumidores, recordando que a Guinness é uma cerveja preta. Ora, estas garrafas em que iriam ser vendidas, estas cervejas de trigo e ruiva, eram garrafas pretas. Foi suficiente para que dois jovens da Ana Dia, Igor Pinto e Pedro Figueiredo, desistissem de levar o negócio por diante. Em causa não está mais do que o poder económico da Guinness, a gigante irlandesa, face ao pouco poder económico destes dois empreendedores do concelho de Ana Dia. Ora então, uma marca de cervejas irlandesa, enviar esta reclamação, que neste caso foi enviada a 25 de setembro, mas só agora tivemos conhecimento, e só agora foi dada a conhecer ao público, uma cerveja então que já não vai existir, embora a Guinata, que assim que se chamava a cerveja, tivesse até a sua lógica, já que são da freguesia de Aguim, concelho de Ana Dia, estes dois jovens que pretendiam levar a cabo então o desenvolvimento de uma nova marca de cervejas portuguesa. A Guinness enviou também uma carta aos jovens aconselhando-os a desistir da patentação da marca para evitar mais delongas e custos. Entre aspas, ameaça foi suficiente para ter então o espírito empreendedorista destes dois jovens do concelho de Ana Dia. O Antena Web Informação fica por aqui, mas regressa amanhã. Neste caso, já às 8 da noite. Fique bem, boa noite e até lá.